deixa. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eles estão de volta. Banda alta tensão. A poderosa. Meu corpo inteiro.

Foda! Açaí e pimenta! Ai, tá dentro, hein? Alô, DJ Moca! Aqui é o seu brother Juninho, locutor de Curuzá. E aí, meu DJ? Te vejo amanhã, ansioso estou pra te dar amor. E viva bagaceira.

em Produções do Pará, DJ Ronaldinho, a gente se liga em você. Essa princesa mexe comigo, deixa me sedutor, não resisto, és muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida, sem ti eu já não tenho saída, eu sou tão dependente do meu vício. Tira os pés do chão e Sérgio. Eu faço a massa, carrego a telha, nesse sol que tá queimando a minha orelha, levo tijolo, furo buraco, 50 quilos de cimento aqui é mato, tô bronzeado, corpo sarado, academia nós já faz aqui no trato, tô bronzeado, corpo sarado, academia nós já faz aqui no trato, tô ralando no sol quente enquanto meu pedreiro, fala de desempenho, tô ralando no sol quente enquanto meu pedreiro, fala de desempenho. Vem, e o Benilson é quem vai comandar, tá? DJ Fabrício me vai agita a porrada de